Olá, o meu nome é Kai Rocha e bem-vindos ao primeiro episódio do The Pool. Este episódio vai ser dedicado a uma convidada que vai se tornar assídua no nosso podcast. E ela chama-se Filipa Cordeiro e é de Coimbra. É fisioterapeuta de profissão, mas é focada em saúde da mulher. Ou seja, tudo o que seja pavimentos pélvicos, aleitamento materno, disfunções musculares a nível reprodutor e a nível sexual serão abordados aqui neste podcast. Isto porquê? Porque este podcast, para além de ser uma plataforma de partilha, também é uma plataforma de informação e são pessoas que têm uma paixão pela verdade, por informar e por ajudar as pessoas naquilo em que são especialistas. É o caso da Filipa, ela vai estar aqui como convidada mais frequente, falar sobre assuntos da saúde da mulher, irá também desmistificar alguns factos ou rumores sobre a vida sexual das pessoas, a saúde sexual das pessoas, e é exatamente isso que nós queremos fazer aqui no The Pool, pegar num tema pelo qual uma pessoa é apaixonada e ajudar a informar as pessoas para que essas pessoas também possam apaixonar-se um bocadinho mais pela vida e também possam apaixonar-se um bocadinho mais por elas mesmas, neste caso em particular. Porque quem gosta, cuida. E é isso que queremos alcançar com este tipo de informação. A Filipa e eu somos grandes amigos desde 10 anos, talvez. Portanto, se repararem, haverá alguma complicidade entre as duas, alguma galhofa até. E o que também queria avisar era também que a Filipa é de Coimbra. Eu, estando em Lisboa, tivemos que fazer esta entrevista por Skype. E se repararem alguma diferença de som, alguns estalidos, porque a Filipa está a segurar um microfone na mão, peço desculpa, mas é o que se pode arranjar por enquanto. Prometemos depois um episódio em que estaremos as duas juntas, o som será limpo e esperamos que, de momento, o conteúdo seja pertinente o suficiente para ter a vossa atenção. Vamos então ouvir o que a Filipa tem para dizer, para se apresentar um bocadinho, para vocês perceberem também o porquê e a importância da disciplina que ela trata. E até já! Filipa Cordeiro, ela é especialista em fisioterapia, aliás, é formada em fisioterapia e especialista na saúde da mulher. Tu és de Coimbra, não é? Neste episódio, para que as pessoas te conheçam melhor e para saberem o que é que estão à espera, gostava que te apresentasses, que explicasses mais ou menos como é que foste parar à fisioterapia, portanto, o que é que te puxou para a fisioterapia e o que é que te puxou para a saúde da mulher em particular. Do que é que me puxou para a fisioterapia? Foi um bocado assim, sabes, na secundária, aquela história de ai, o que é que tu queres fazer? O que é que tens jeito? Pronto. Foi um bocado aí que comecei a perceber que tinha jeito para a questão da terapia manual, aquela brincadeira, ai, sabes fazer muito bem massagem, deves ir para a fisioterapia, que é tudo aquilo que nós fisioterapeutas odiamos ouvir quando terminamos o curso. Pois ao longo do curso fui descobrindo que é um mundo de várias técnicas, de várias abordagens, patologias, tudo e mais alguma coisa. E a saúde da mulher acabou por vir, não no imediato, de ter terminado o curso. Pronto, e acabei por também descobrir que era precisamente essa área que eu queria. Porque já durante a faculdade, uma das áreas que me tinha atraído mais era a questão da sexualidade humana, mais na vertente da deficiência, porque está intimamente ligada com a fisioterapia, não é? Mas depois é que comecei efetivamente a afunilar mais nas questões das disfunções sexuais, foi o que me puxou mais para a saúde da mulher e depois a partir daí veio todo o resto, a questão de pré e pós-parto, a questão da amamentação também, parte de oncologia que também está ligada à saúde da mulher e pronto, e desde então tenho feito o máximo de formação possível, salvo seja. Exatamente. Diz-me só uma coisa, só para voltar um bocadinho atrás, a fisioterapia, tu abordaste há bocado, a associação imediata que fazem fisioterapia com massagens. Normalmente uma pessoa, quando pensa em fisioterapia, uma pessoa que não esteja informada a fundo sobre a disciplina, ou seja, pensa só apenas em aquilo que tu vais fazer, os tratamentos que vais fazer a seguir a te lesionares. O que é que, no fim, ao cabo, quais são as outras abordagens que as pessoas normalmente não associam? Portanto, temos quantas horas para falar do assunto mesmo? Não, há várias áreas e possivelmente vão escapar algumas, porque entretanto cada um acaba por escolher o seu caminho e depois não está tão por dentro das outras áreas. Mas de forma geral, há sempre aquela que toda a gente conhece, que é a chamada musculoesquelética. Temos também as questões de ortopedia também, de próteses, anca, joelho. Geriatria também, que nada mais é do que a população idosa, que depois por si só também tem várias condicionantes. A questão do desporto também é diferenciada em si só, porque, pronto, tem, e se os colegas de desporto saberão melhor que eu que essa parte. É a fisioterapia, aquilo que eu gosto de chamar a fisioterapia glamourosa, que são aqueles fisioterapeutas que aparecem nos artigos dos jornais esportivos, dos grandes clubes, que ainda há pouco tempo houve um jogador, não sei de que clube, nem me lembro do nome do jogador, que dedicou um golo ao fisioterapeuta. Portanto, é aquilo que eu chamo mesmo de fisioterapia glamourosa, se bem que eu sei que implica muito trabalho de retaguarda. Cardiorrespiratórias, as DPOCs, ou seja, doença pulmonar obstrutiva crónica, enfisemas, pós-operatório de cirurgia torácica, tudo mais. A neurologia, é a questão de AVCs, Alzheimer, Parkinson, todas as doenças neurodegenerativas. Outra grande área, que é a pediatria, que também tem um sem fim de coisas por trás. Há a saúde da mulher também, que eu já falei. Também existe saúde dedicada ao homem? Sim. Também existe. As estruturas são sensivelmente todas as mesmas, não é? Mas em termos perineais, na parte da saúde sexual, existe efetivamente uma área da fisioterapia uroginecológica, não. Neste caso é mais de urologia, também dedicada à parte do homem, que é, pronto, tanto homens como mulheres têm a musculatura perineal, do pavimento pélvico. Só que nos homens há outro tipo de implicações e trata-se de forma ligeiramente diferente do que na mulher. Mas também, aí nesse caso não é referido como saúde do homem, embora eu tenha percebido o que tu quiseste dizer com sim, isso. Sim, foi mais porque devido às especificidades de cada um, não é? Sim, sim, mas também existe e não é tão conhecida como a vertente de disfunção sexual de saúde da mulher, mas também é feito. E tens também a questão de reabilitação vestibular, que é alterações de equilíbrio, tudo o que seja do sistema vestibular, pode ser tratado pela fisioterapia. Ah, okay. Não é muito conhecido, mesmo dentro dos próprios fisioterapeutas, não, também os colegas não estão também muito sensibilizados para isso, não é uma área muito famosa, por assim dizer. E também há a fisioterapia veterinária, que é precisamente o que o nome indica. E já em Lisboa, sei que já há algumas clínicas que têm mesmo fisioterapeutas Sim. O tempo inteiro para fazer fisioterapia veterinária. Portanto, é uma vasta panóplia de coisas para além de ai meu Deus, que eu parti o menisco e preciso de fazer. Sim. Preciso de mexer aqui o joelho. Eu estava-me a esquecer também de referir a parte da oncologia, que eu normalmente, por defeito, incluo dentro da saúde da mulher por causa da questão de câncer da mama feminina, porque também há o câncer da mama masculina, mas a mama feminina é, a nível de casos, tem um maior número de casos do que a mama masculina. Mas a oncologia também é um mundo muito específico em si, porque há vários tipos de patologia oncológica, não é? Com todo o tipo de repercussões, não só a nível mecânico das articulações, dos músculos, da própria pele, que também fica com alterações, mas também do próprio sistema linfático, que aí também é um parente pobre da medicina, a linfologia. Portanto, aquelas massagens que nós vemos nos spas a dizer massagem linfática. Ou drenagem linfática. É assim, isso seria material para 10 podcasts diferentes, mas a questão é que o sistema linfático, para estimular os vasos linfáticos, tem que se aplicar um tipo de pressão muito específica, muito leve, porque senão, se aplicarmos uma pressão mais exagerada, e repara, eu quando estou a dizer exagerada, não estou a dizer de apertar, estou a dizer simplesmente fazer um bocadinho mais de pressão. Só essa pressão é suficiente para colapsar os vasos linfáticos e impedir momentaneamente uma transmissão, da, uma, a circulação da linfa. Portanto, uma, aquilo que vulgarmente se chama a drenagem linfática, que é aquele aperto de uma massagem mais vigorosa, pode ser muito relaxante, pode ser estimulante, dependendo daquilo que façam, mas efetivamente não é uma drenagem linfática. Isso eu acho que devemos abordar noutro episódio, porque a maior parte das pessoas pensa que uma drenagem linfática, ou já fizeram uma drenagem linfática e se calhar não o fizeram. Foi apenas um equivalente ou outro tipo de massagem que depois assumiu um nome diferente. Exatamente. Mesmo havendo escolas diferentes de drenagem linfática manual ou terapia linfática descongestiva, porque há várias escolas diferentes, né? Eu sigo o método Leduc, que é um método aceitado e recomendado pelo Consenso Europeu. Mesmo as outras escolas de técnicas de terapia linfática, mesmo essas não estabelecem, vão também com essa pressão, seguem também os parâmetros de só aplicar uma determinada pressão, consoante as propriedades fisiológicas do sistema linfático. Esses outros métodos também não estão ali a fazer grandes pressões, porque sabem que isso que vai contra os princípios da própria drenagem fisiológica. Isso é bastante interessante. Temos que falar sobre isso. Diz-me lá então, como profissional que se foca em saúde da mulher, qual é o maior desafio, ou quais são os maiores desafios que tens encontrado até agora? Ou se há algum desafio ou algum obstáculo dentro da própria disciplina em si? Se achas que falta ali qualquer coisa, ou cá em Portugal? A primeira reação é sempre o típico. Então, mas isso existe, que as pessoas normalmente dizem quando são apresentadas a uma área da fisioterapia que não é muito... Não quero usar a palavra comum, mas que não é tão conhecida, vá, que não é tão mainstream, por mais que eu odeie utilizar esta palavra. A primeira reação é sempre essa. O principal desafio, acima de todos, é principalmente esse. É as pessoas não saberem que têm esse tipo de valência. Dependendo da localização, em onde é que vivem, se estão mais perto da cidade ou mais no meio mais rural, e mesmo as próprias cidades, depende da cidade também, podem ter algumas luzes do que é a fisioterapia na saúde da mulher ou não. Lisboa tem inúmeros centros com fisioterapeutas a trabalhar na área. Mas, por exemplo, Coimbra já é mais difícil. Existimos, aliás, que eu faço parte da população de colegas que fornecem esse tipo de serviços em Coimbra e na zona circundante, mas, efetivamente, são muito desconhecidos do público. Portanto, o problema número um é mesmo esse, a população-alvo não saber que existimos. Agora, não sabe porquê. Em parte porque a informação fica ali algo perdida. Nós publicitamos, mas as pessoas não procuram por ela ou não sabem onde procurar por ela. Por outra parte, por os próprios profissionais de saúde não nos recomendam. Seja também da parte deles por não saberem que existimos, porque também às vezes acontece. Já tive contacto com terapeutas sexuais que quando nos apresentámos e eu falei daquilo que fazia, elas revelaram-me que já estavam à procura de alguém tivesse esse tipo de abordagem há muito tempo, mas não sabiam onde procurar. Às vezes eles sabem, mas não sabem onde procurar. Outras vezes porque eles sabem que existimos, mas porque não acham relevante, porque acham que não... Ah, não vale a pena, não vai fazer grande coisa, não é? Ginecologistas que não achavam relevante na reabilitação pélvica em casos de incontinência ou de dor pélvica. Mas é essencialmente as principais barreiras são essas. E depois há a questão de quando sabem de nós, quando nos encontraram, o português só vai quando as coisas estão muito más. O português e a portuguesa só vai quando as coisas estão muito más. Isso aplica-se em tudo. Aplica-se a uma dor de costas, aplica-se a uma tosse que não para e ainda não é preciso ir ao médico. E aplica-se também a uma incontinência urinária, por exemplo, em que enquanto forem umas gotinhas está tudo bem porque toda a gente diz que é normal e que não há stress. E aplica-se a uma dor pélvica a uma mulher que tem dor na penetração e que sempre ouviu dizer, ah, isso é uma questão de hábito, tens só que aguentar e pronto. E a mulher acha que não vale a pena procurar ajuda. Portanto, passa um bocado pela questão da educação da população para a saúde, da própria literacia para a saúde até, que é também uma que eu acho que todos os profissionais de saúde deviam ter o cuidado de fomentar a literacia para a saúde na população em geral, mas infelizmente não é muito frequente. Já começa a haver um bocadinho mais de consciencialização para isso, mas Ainda temos um longo caminho a percorrer. Eu já tive pessoas que me recomendaram e que me passaram utentes que depois não chegaram a aparecer, apesar de elas saberem as vantagens da intervenção, o que é que poderiam ganhar com isso. Pronto, acabaram por simplesmente não levar avante. Pois, isso também terá a ver com o facto de haver um certo tabu em discutir esse tipo de coisas, porque normalmente as pessoas, quando perguntam, então, como é que andas? Às vezes as pessoas dizem, epá, estou aqui com uma dor de costas, ou estou com uma tosse, ou qualquer outro tipo de problema de saúde é falado. No entanto, tudo o que tem a ver com a parte urológica, pronto, digamos, da cintura para baixo e dos joelhos para cima. Exato, entre a cintura e o joelho. Não há muita discussão e talvez por isso haverá pouca partilha de conhecimento, certo? Ah, com certeza, com certeza. Portanto, também as pessoas não saberão o que é que é onde procurar a nível de... Não saberão quais são os estándares do que é normal. Eu acho que o problema, um dos principais problemas é considerar-se tudo normal, precisamente porque... Ai, perco umas gotinhas de urina. Ai, isso é normal, acontece. Mas temos... É normal, quer dizer, mas temos atletas jovens de 20 anos com incontinências urinárias já de uma senhora de 40 ou 50 porque fazem desporto de competição. Pronto, e isso enfraquece muito, está mais que estudado, que é um fator de risco para a incontinência urinária. Quem diz urinária diz fecal, porque a musculatura envolvida é a mesma e quando estamos a falar de incontinência fecal, não é necessariamente de fezes, pode ser também de gases. Mas ninguém numa conversa de amigos se ouve dizer, epá, estou aqui com uma... sinto uma dor na vagina que nem posso. Não, ninguém comenta isso. Não. Ou, ai, tenho que ir ali comprar um pensinho porque tenho andado a fazer xixi sem querer. Ninguém comenta isso. A verdade é que há muito pudor em alguns assuntos que, eu não gosto de usar a palavra, mas que não são considerados normais. Mas agora já começa a haver mais, só que eu acho que há muito ainda essa dicotomia de ou se fala muito de determinado assunto em determinados campos da população ou então não se fala de nada. E pronto, há muitas mulheres que se perdem ali no meio porque procuram ajuda, mas a quem vão procurar ajuda ou não está preparado para dar, no sentido de ficar constrangido ao falar de sexualidade, agora neste caso especificamente, ficar constrangida a falar do tema ou por estar à vontade com o tema, mas depois não saber a quem enviar. Ou dizer barbaridades do género. Ai, você só tem que beber uns copos que fica logo tudo bem. Há relatos, há imensos relatos de mulheres de quem os próprios médicos ginecologistas lhes disseram isto. E atenção que eu não tenho rigorosamente nada contra os médicos ginecologistas. Espera. Só para repetir, só para tentar assimilar bem a informação. Há relatos de médicos a dizer para beber uns copitos para relaxarem? Ah, sim. Isso é, infelizmente okay. Muito frequente. Infelizmente, muito okay. Frequente. Nós quando colegas da área se juntam e falamos de coisas que as nossas utentes nos disseram, de vez em quando há assim algumas pérolas que nos fazem levar as mãos à cabeça e que nos dão a nós vontade de beber um copito para ver se nos esquecemos um bocadinho daquilo que acabámos de ouvir. Que, infelizmente, isso em pleno 2017, isso acontece. Terá a ver com a falta de informação da parte dos profissionais ou... A minha opinião pessoal é que está relacionada não só com essa questão da própria formação em termos clínicos do profissional de saúde, e aqui eu estou a falar médico, enfermeiro, psicólogo, seja quem for. Agora estou a falar de profissional de saúde em geral mesmo. Aí eu penso que está relacionado não só com a própria formação de base, ou seja, formação académica, como também com a própria crença pessoal de cada um. Depende da ideia que a pessoa tem do que é que deveria ser a vertente sexual feminina. Por outro lado, há estudos que são feitos sobre as diferenças em como cada género é levado a sério ou não pelos profissionais de saúde. Isto está mais que estudado, que normalmente as queixas de dor da população feminina são mais descartadas do que as da população masculina. Portanto, há ali um claro viés de género que também certamente que influencia estas questões. Porque se um homem com disfunção erétil disser ao seu urologista que tem aquele problema, ninguém lhe vai dizer que Ah, isto está tudo na sua cabeça, ou bebam uns copitos, que certamente que conseguirá ter relações sexuais com a sua parceira ou com o seu parceiro. Não lhe dizem isso. Mas também a disfunção erétil é muito mais estudada. Há um maior esforço de investigação para a vertente masculina do que para a vertente feminina. Mas pronto, eu acho, a minha opinião pessoal é que também está muito ligado com essas questões de género que cada vez são mais estudadas. Porque o prazer sexual feminino também continua a ser um tabu muito grande. A nível de... O que é que achas que irá acontecer nos próximos anos, quer na tua área cá em Portugal, em comparação com os outros países, ou até mesmo em relação à forma como a sociedade te começa a ver? Ou pelo menos, não o que tu prevês que vá acontecer, mas o que tu queres que aconteça. Qual é a tua aspiração no momento? Daquilo que eu prevejo que vai acontecer, para o que eu gostava que acontecesse ou para o que eu quero que aconteça, vai uma grande distância. Mas o caminho é sempre para uma maior consciencialização e educação da população em geral, não é? Não só por, esperemos que, uma abertura das próprias instituições, se bem que isso mais uma vez depende do local onde estamos, a nível geográfico, porque há locais com mais abertura do que outros, mas também depende da própria população e se a mensagem chega lá. Porque nós fazemos um esforço por isso. A própria Associação Portuguesa de Fisioterapeutas também... Não é que... Vá, indiretamente acabam por publicitar a fisioterapia no sentido em que demonstram que tem qualidade e o que é que ela pode dar à população em geral. Mas também ajudam, de facto, porque há muita gente que faz fisioterapia ou que diz que faz fisioterapia, quando na realidade não tem formação na área. Como é que uma pessoa, como cliente, consegue saber se o chamado fisioterapeuta é mesmo fisioterapeuta ou não? Qual é o conselho que tu darias a um cliente para saber se está mesmo das mãos de um fisioterapeuta? Pedir a cédula profissional. A cédula profissional é o documento que declara como efetivamente somos fisioterapeutas. Os únicos fisioterapeutas que não têm a cédula são normalmente os recém-formados, porque ainda não tiveram tempo de dar andamento ao processo burocrático de pedir a cédula. Tirando isso, praticamente todos os fisioterapeutas têm. Se não têm, deviam ter, porque é efetivamente o documento que comprova que somos capazes de exercer aqueles cuidados de saúde especializados, porque é um cuidado de saúde especializado, mas qualquer utente devia pedir a cédula quando faz algum tipo de tratamento. Para terminar esta tua pequena apresentação, porque acho que, lá está, acho que a tua rúbrica terá muito pano para mangas, porque de facto é uma disciplina que necessita de divulgação. Há muita coisa por discutir e por informar a nível de saúde feminina, de saúde sexual. E por isso, pronto, vamos continuar no novo episódio, ou em novos episódios. Mas, para terminar, pedia-te uma dica para que as pessoas tenham pelo menos um bocadinho mais de consciência sobre a sua própria saúde a esse nível. Eu acho que aquilo que eu gostava de realçar é que a dor é sempre um aviso. A dor é um aviso que há alguma coisa que não está bem. Seja uma dor nas costas, seja uma dor numa mão, seja uma dor na região vaginal. Pronto. Tudo isso é uma indicação que há algo que não está bem. É como se fosse uma luzinha a acender do carro a dizer: temos que ter atenção a... E se, logicamente, que se a mulher sente uma dor na vagina e aquilo passa no próximo dia, se calhar foi só uma coisa momentânea, efetivamente alguma questão articular que implicou toda a musculatura da região ali naquele momento, e depois resolveu-se, resolveu o próprio corpo, conseguiu resolver o assunto. Agora, se estamos a falar de uma dor, e isto é válido para qualquer lugar no corpo, para qualquer estrutura anatómica. Estamos a falar de uma dor que é persistente, que há certos fatores que despoletam essa dor, que está associada a certos posicionamentos, ou certos exercícios, ou no caso específico da saúde sexual feminina a certas práticas sexuais. Porque, por exemplo, a mulher pode obter prazer com sexo oral e ter a capacidade de ter orgasmo, mas com a penetração não tem prazer nenhum, tem muito desconforto, pronto. Quando temos, então, temos esse tipo de dor, temos que considerar que, espera lá, se calhar era boa ideia ir ver isto. E aí sim, procurar então um profissional qualificado, um fisioterapeuta, ou um fisioterapeuta de saúde da mulher que trabalhe na área de uroginecologia, ou uma fisioterapeuta de uroginecológica, porque há colegas que se especializam só na vertente do pavimento pélvico. Há colegas há colegas como eu que trabalham em saúde da mulher, inclusive a parte uroginecológica e sexual, e há colegas também que é só a parte de pavimento pélvico, em homens e em mulheres. Portanto, isso, qualquer um desses dois está habilitado para tratar, neste caso, as disfunções sexuais ou questões de dor pélvica. Pronto, agora, como é que nos encontram? É assim, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tem vários grupos de interesse. Tem vários grupos de interesse. Grupo de interesse de fisioterapia no desporto, de fisioterapia em cardiorrespiratória e em saúde da mulher também. E eles conseguem, eu não me lembro agora se tem alguma lista atualizada de fisioterapeutas da área, mas eles têm os contactos de quem fez formações com eles, que a maior parte do pessoal que trabalha na área já fez formação com a associação, e eles podem servir como essa ponte no acesso do utente até nós. Agora, há colegas, nós também conhecemos colegas de outros sítios, de outras cidades, portanto, se perguntar a um colega de Lisboa se conhece, por exemplo, alguém em Coimbra ou no Porto, Castelo Branco, onde quer que seja, é provável que, se não conhecer ele, que conheça alguém que possa conhecer. Portanto, nós também temos uma rede de contactos entre nós que acabamos por a pessoa acaba por conseguir chegar até nós. Portanto, a informação é que se perde um bocadinho no meio, mas quando a pessoa procura um fisioterapeuta, a partir desse fisioterapeuta generalista, a partir desse próprio fisioterapeuta generalista, também consegue recomendar alguém, que por sua vez consegue recomendar alguém, pronto, assim muito uma lista de contactos informal, vá. Sim, sim, vamos lá então à procura e vamos logo ver. Ok, Filipa, obrigadíssima por esta apresentação. De nada, obrigada eu. Pronto, haveremos de falar sobre coisas um bocadinho mais específicas na tua área, mas para já vamos pedir que é para tu te preparares. Preparadíssima. Ok, pronto. Obrigadíssima e um até já. Até já. E aqui está Filipa Cordeiro, fisioterapeuta e especialista na saúde da mulher. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Não se esqueçam que temos também uma página do Facebook, The Pool Podcast. Também temos um e-mail, portanto, podem contactar-me a mim, Kai Rocha, ou à Filipa, pelo poolpodcast@gmail.com, portanto é P-U-L-L podcast, P-O-D-C-A-S-T, @gmail.com. Para qualquer comentário, questões, nós gostamos muito de receber críticas, porque é só assim que aprendemos, e vemos ou ouvimos-nos no próximo episódio do The Pool. Obrigada e um até logo.